Alto, Sada 3256, por favor. Salô, Salvador, boa tarde, senhor 6321. Autorização, Brasília. Escuta para Figas, 14065. 396, sala 30, chame sala 121 decimal 9. Vai com a sala 121 9, 396. Gente, autorizado Campinas, 1360. Helper Zulu no meia, decola da 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda e Bridge. Controle 119-35 e transponder 5047, azul 4065. Assim paramos, 4065 azul. Antes da Juliette, boa noite, 07. Essa é Juliette, portão 4807. Salvador, boa tarde, boa noite, 396. Na 392, compete aproximação, torre, 1-8, decimal meio. Bona noite, 63, 192. Tripe 5491, desça para 2000 pés, autorizado, LS, reporte estabilizado. E para 2000 pés, vai reportar, estamos a ver, LS. Autorizado Brasília, por Zulu 17, Arbore Left, decolando 1-0 com a curva direita. 1935, controle 5106. Vai chamar no 11. Salvador, boa tarde, doutor 155, com a informação Oscar, autorização Guarulhos. Zulu 44. Autorizado Guarulhos 340, Upper Zulu 44, decola 1-0 com curva direita, da El, Leda, Eudes, 1935 controle, transponder 5110, T3, 155. T3192. Carne a 5, portão 8 para puxa ideia de canela. 4065, obrigado. Ele para o 7, não tem problema. Ação Gol no 649, Ilhéus, informação Oscar. 240 aqui. 549 estabilizado. Para o localizador. 549 no compartilho de aproximação, torre no 8 decimal meia. 549. Salvador, boa tarde, eu sou 45491, no cozinha de aproximação, guarda pista livre. 490. Para 4000 pés, o ajuste é 0 no 3. 4000, fora 0 no 3, eu chamo 7 horas. Três, um, nove, dois, no solo, 3-4, livre direita, chame solo, 1-2-1, um, decimal, 9. Direita, solo, 2-1-9, um, 3-1-9-2. Solo, Salvador, também, a 3-2-7, posição 1, para a 3-7-7. Solo Salvador, 3192, livrou o Fox Trot. 0 grau 08, nós. Você passa a vida baixada para lado. Salvador, azul 4065, 126 a bordo, 3 horas e 26 minutos, autonomia, o Fernando Ribeirão para o CAC. Alfa Tango, Tango, mantém 50. Tango, mantém Tango. Taxi, taxi, Índia, IP, nós, luz, pega lá, chama 126, rápido. Boa. Kilo pro pátio 3, posição urgente, né? A 800 pés aqui na nacional. Tipo 5491, não se rende da informação. Pano informa novembro bravo, mantém condições de design, desça para 1500 pés. Se mantém condições de design. 3297, essa indicação, chegada bom, se desça para o New Jersey 060. Desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 5719. O Salvador confirmando aqui para 3192, é o 9 aqui do remoto ou o 9 lá do principal? Do parte 3, obrigado. Thank you. 1649? Ideal 1935, controle 50064, tá no 02, te dá esse momento. Alfa Tango Tango, está a testar o lote? Alfa Tango Tango, autorizado. Aí o Tito puxa o setup. Alfa Tango Tango reduz a velocidade para 1970. 179 vai reduzir Alfa Tango Tango. Tranquilo, Zulu, a identificação, chegada a MAN, desça para o nível de voo 050. Alfa Tango Tango, desça para 2000 pés. Para 2000, Alfa Tango Tango. Localizador. Web 5729, compete aproximação, torre 18 decimal 6. 26, 5729. Salvador, boa tarde, objeto 5729, localizador. Controle, muito boa tarde, azul 4065, decolou no seu escudo. Passando 1.200 pés. Tango Tango, reduz a velocidade para aproximação. Reduzindo, alfa, tensão. Alfa Tango Tango, atente ao tráfego a 5 milhas, é um Boeing 738. Positivo, já reduzindo a Alfa Tango Tango. Azul 4065, quanto ao radar, azul 360, saída da Euleda. 360 da Euleda, azul 4065. Olá, cabeceira 10, vento 170, grau 08, nós. With 5-5 people on board, 4 hours of fuel endurance alternating Salvador for DAX. DAX straight ahead, main apron, 1110, main heading point 1186, TP 5627, thank you. 649, partilha, senhor. Tango Tango, complete aproximação, torre, anoite, decimal meia. Texas, meia alfa, tentando. Oi, boa tarde, papapá, alfa, tango, tango, estabilizado ILS. Abjet 5729, autorizado pouso. Pistão no zero, vento 180 graus 08, nós. Autorizado pouso, tango, cego, alas. Tango, tango, confirma intenções. 1-0. Alfa, tango, tango, ciente, continua a aproximação, aguarda o pistão ali. Tango. Para o táxi, o Tantris 155 com 140 a bordo, 3 horas e 45, alterna Galeão. Correio 6327, decolado. Rosané 6327, decolado 45, chama o controle 119, decimal 35. 935, boa tarde, 6327. Rosané 6327, decolando a Dael. Tá na 6327, contato radar, transmissor 200, saída da El. 200, saída da El, solicita pro Odilhão, se possível, 6327. Tá na 6327, mantém o perfil de saída. Mantém, 6327. Trabalhador, boa tarde, para 3232. 627, holding point 10. 35627, mantém holding point 110. Mantém, holding point. Negativo, mantém o PC. Jet 5729 no solo 46, livre direita, chame solo 121, decimal 9. T2261, autorizado, turno. Bora, dona Zez, ô, Salvador, WebJet, tá certo, tá lá, Maria. Que funcione, autorizado, para o 223, onde seria? Confia? Esse autorizado tem que ir para o 2231. 180 graus, 08, nós. Sente livre posição zero, bastante travou a alfa da questão. Poderia confirmar mais uma vez o vento pro alfa da questão? Alfa Tango Tango, o vento é 170 graus, 08 nós. Grato. Relacionar minha 321 para o táxi, 115 a bordo, 3:40, alterna. Fica tão pra você mesmo. Trip 5627. Clear the line up and maintain runway 10. Para o táxi, voo 649, tem 99 a bordo, 12:20, alternativa Aracaju. Obrigado. Negócio. 7 para mantendo 2509, vai encerrar a edição para 2009. Alto Zulu vai atingir 050. Pode continuar de tiro, querido. 649.0 da 10. Vão no 649, mantenha ponto de espera da 10. Mantenha 649. Estamos no 7 vista para 2000 pés, o ajuste é 10 no 3, autorizado LS, após estabilizar. 2000, com 23, reportará estabilizado, 32 no 7, dá. Quilos do Lu, desça para 4000 pés, o ajuste é 10 no 3. 4000 pés, Dorita, o Lima aqui do Lu está livre da restrição vertical de Amã. Lima, quilos do Lu, está livre da restrição. Zulu. Controle 6327, passa uma centena, a possibilidade de voar no direto e lento. Confio para o controle. Puxa, Nero 6327. Agora. 750 contact control frequency 119 small 35. 119 35 3567. 7 milhas está à sua frente, descendo para 2000 pés, a Airbus 320, será número 2 para aproximação. Salvador Approach Control, Trip 5627, Bornet, Puka Departure. Trip 5527, Radio Contact, Climb to 150, Puka Departure. Climb to 150, Puka Departure, Trip 5627. Azul 4065, chama Recife, frequência 125, decimal 1, na alterna 136, decimal 25. 351-13325, Azul 4165. Bravo, novembro, bravo, frequência livre. 170, grave 08, mais. Programa de colagem, 10, 64. Sobre 6327, solicita nível 160, confirma. São 3155 da escuta? Escuta pronta. São 3155 autorizado, alinhar e manter a cabeceira 10. Alinhar e manter a cabeceira 10, 3155. Vou mandar ajuste para 2231? 2231, ajuste 10 no 3. 4000 atingindo o Lima Kilo Zulu. Confirma para o controle. O Lima Kilo Zulu vai atingir o 4000-040. Lima Kilo Zulu mantém 4000. Zulu. Estabilizou o TAN 3297 na final do 10. TAN 3297 com a aproximação, torre 18 decimal 6. 18,6, obrigado. TAN 3297. Passare 2231, decimal 2000 pés, autorizado LS, é posto estabilizado. Ele vai entrar, ele jogou no 649, decola. Jogou no 649. Parei 2231, reduz a velocidade para 1809. Estou em Salvador, é o 3217 da TAN, está na final, 10, já baixaram e travaram. São 3217, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando, 3217 da TAN. Terra 136, mal 25. 251, confirma a alternativa. 136, mal 25. 3325, 3327. Gol 1649, contato atado, solução 240, saída da EL. EL, posição 240, 649. Passagem 2231, reduz a velocidade para aproximação, tráfego 105 milhas. Oceania 6321 no sétimo tempo de espera da 10. Tarde, é o Oceania 6314, centro da Oscar. É possível autorização petrolina para isso mesmo? Controle Lima Kilo Zulu, mantendo 4000. Lima Kilo Zulu, desça para 3000 pés, o ajuste no 0 no 3. 3000 pés, no 0 no 3. Aproximação, torre, noite, décimo meia. Muito bem, obrigado, Trino. Lima Kilo Zulu, desça para 2000 pés, autorizado LS, após estabilizado. 2000 pés, vai apontar estabilizado, Lima Kilo Zulu. Passagem 2231, boa tarde, continuando a aproximação, número 2 para pouso. São 3155, decolada 55, chama o controle 119, decimal 35. Uma boa tarde, o 3155. Salvador, boa tarde, da 3155, cruza 1800. Tan 3155, contato radar, o 340, saída da EL. 340, possibilidade de curvarmos direto da EL, o 3155? Tan 3155, mantém o perfil da saída. No perfil. Salvador Approach Control, 35627, request. 35627, chega. It's possible to fly heading Caju? Então, 3217, no solo 56, livre direito, chame solo 121, decimal 9. Estabilizado, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, completa aproximação, torre, noite, decimal meia. 8-6, Lima Kilo Zulu. 0 grau, 07 noite. Achei trabalho de posição 90, 2231. Oceané 6321, visual 49 no final do 10. Oceané 6321, após o pouso do mesmo, autorizado a linha e manter a cabeceira 10. Torre é o Papa Tango Lima Kilo Zulu, está estabilizado, visual, não tem tensão, 1-0. Lima Kilo Zulu, ciente, mantendo a aproximação, agora pista livre. Zulu. É ótimo, mantém com 32.500 pés, é Porto Marica. O 1755, essa medicação, chegada bom, desça para o nível de voo 060.